Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, diante da Tua presença, meu Deus, a Te pedir, ó Pai, que o Teu Espírito se faça presente em nosso meio. Perdoa as nossas faltas, meu Pai, perdoa as nossas ofensas e tende misericórdia de cada um de nós que se reúne aqui, Pai, para como igreja, meu Senhor, pedir humildemente que o Senhor possa, ó Pai, sondar os nossos corações, nossa mente, meu Deus. Colocar diante de nós os nossos caminhos, Pai, e se há algum que precisa ser consertado, meu Senhor. Nós damos liberdade, Papai, o Teu Espírito Santo, para que possa, Senhor, entrar em nossos corações e endireitar os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, por esse dia que tivemos. Obrigada, Pai, porque o Senhor permitiu que a Tua igreja, representada pelos jovens, estivesse ali reunido, Senhor, nesses 3 dias, Pai, buscando a Tua face e aprendendo mais de Ti. Ó Deus, nós Te pedimos também, Pai, que o Senhor possa ir onde nós não podemos, que o Senhor possa fazer aquilo que nós não conseguimos, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, tende misericórdia de nós, Pai. Pedimos, ó Pai, no Teu nome, Senhor. Amém. Amém, igreja. Irmãos, quantas vezes nós paramos para pensar e agradecer aquilo que o Senhor tem feito por nós? Eu não sei se é de hábito seu, assim, quando a gente vai começar a semana, né? A gente pensa assim, ah, o que eu tenho para fazer na segunda, na terça, na quarta. Eu não sei quantos de vocês para pensar e colocar que momento você vai separar do seu dia para Deus. Tem uma frase do Lutero que eu gosto demais, que ele diz que quando a gente não tem tempo, aí que precisamos buscar o Senhor. Porque se nós acreditamos que Deus é Ele quem vai gerir o nosso tempo, nós precisamos entender isso de forma verdadeira e pedir para Ele que em todo tempo Ele cuide de nós, inclusive do nosso tempo, senão a gente não consegue fazer nada. E é o Senhor, Ele tem que administrar tudo em nossa vida. Eu sei que nós vivemos num tempo, eu aplico treinamento e aí quando eu peço as pessoas para falar da expectativa, o que ela gostaria de ter naquele lugar, e quase que todo mundo diz a mesma coisa: eu gostaria de ter mais tempo. E aí eu fico pensando, será que nós estamos administrando bem o nosso tempo? Eu gostaria que você também pensasse a respeito disso, porque o tempo, irmãos, ele é como uma moeda, e todos nós, todos, de criança a adulto, recebemos todos os dias a mesma porção, 24 horas. Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine, nesse tempo, a administrarmos o nosso tempo. E se não conseguimos colocar na mão dEle, vamos pedir isso a um Deus que tudo pode, a um Deus que é o Deus do possível e do impossível. Amém? Vamos ficar de pé e entoar esse cântico, Deus do impossível, e pedir a Ele que nos ajude nesse tempo. Que eu sei que não sou só eu, mas que você também, se pudesse pedir, pediria um pouquinho mais de tempo. Sofria por conta de um fluxo sanguíneo que não estancava. E um dia aquela mulher, vendo Jesus passar no meio da multidão, ela não pensou duas vezes. Ela correu atrás daquela multidão e conseguiu tocar na orla do manto de Jesus. E aí Jesus disse: alguém me tocou. Irmãos, aquela mulher tocou no Mestre e ela foi curada. Imagine quando o Mestre toca em nós. Oh, aleluia, é tremendo, irmão. Peça a Ele para te tocar nessa noite, seja com a mão, com um olhar, através de uma oração. Peça: Jesus, me toca nessa hora, eu preciso do Seu toque. Diga isso a Deus, aleluia. Espero que mude a sua também. Recebi seu terno A quem nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. E é por quem Tu és, Senhor, que nós entoamos cânticos nesta hora e neste lugar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Fiel, salvar. por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Com a igreja dizendo ao Senhor: eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei. Aleluias! Esse Deus é maravilhoso, não é? Vamos bater palmas para esse Deus. Ele é maravilhoso demais. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por esta hora e por este momento. Vamos pedir ao Senhor que Ele continue a ministrar os nossos corações. Vamos entoar essa canção dedicada ao Espírito Santo como forma de oração, pedindo a Ele que continue a sondar os nossos corações e trazer a vontade do Senhor dos altos céus para os nossos dias. Amém? Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim, te importa. Te importa, irmão, e mesmo assim, moras em mim. Diga sim, tu és Espírito Santo, Senhor. Santo. nós, igreja. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é muito mais do que poder. Ele manifesta com poder. Mas o Espírito Santo, ele habita nos corações. Ele habita na vida de todo aquele que invoca o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Você pode dizer assim comigo? Os que são filhos são guiados pelo Espírito. Mais uma vez, os que são filhos são guiados pelo Espírito. O Espírito nos leva à vida. A palavra de Deus diz que a carne não produz nada de bom, mas é o Espírito que vivifica. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos entoar mais uma vez este cântico, porque a palavra de Deus diz assim: há um penhor, há uma garantia, e esta garantia, este penhor, é a marca do Espírito Santo, que é derramada nos nossos corações para o dia da redenção. Mas a Bíblia também diz: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Mas vai um pouco mais longe, a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Não embriagai-vos do com vinho, aonde há dissolução, mas embriagai-vos do Espírito Santo, aonde há transformação. Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos dê uma porção generosa da tua presença. Que o Senhor possa fazer transbordar a tua presença sobre nós. E sabemos, Deus, para que isso aconteça, se faz necessário, Deus, nós mortificamos a nossa carne, nosso eu. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez entoar este cântico. E que o Senhor se revele e se manifeste a cada um da forma pessoal, íntima, exclusiva, bendita, gloriosa, majestosa do teu próprio nome. Santo seja o teu nome, Jesus. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes que mesmo assim. Glória a Deus. Bendito seja o nome dele. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. Santo é o nome de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos adorá-lo cada vez mais em santidade. Amém, igreja? Bendito seja o nome de Deus. Obrigado pelo ministério de louvor. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Nós tivemos esse final de semana o acampamento com jovens, e foi uma grande bênção. Tivemos a oportunidade de estar com eles ontem à noite, dormir lá em Gileade, no acampamento. Eu quero convidar aqui um casal joia, graciado do Senhor, o Lucas e a Thaís, por favor, para darem um casal de noivos, para darem um testemunho. Por favor, meus queridos. Esse rapaz jovem desse jeito é médico, gente, é doutor. Cara de criança, mas o homem já é doutor. Ela é estudante de arquitetura. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Viu, meus queridos? Abençoou a gente, permitindo que a gente pudesse ir ao acampamento. E a gente, primeiro, a gente quer agradecer como a gente foi tão bem recebido aqui na igreja, por todo mundo. A gente sentiu uma presença do Senhor tão grande, pela alegria e pelo carinho que a gente recebeu de todo mundo que estava lá. Tá. E realmente foi um tempo que Deus trabalhou nas nossas vidas, confirmou muita coisa nos nossos corações. E foi realmente um presente a gente ter passado aquele tempo em Gileade. Realmente foi como se fosse um parênteses no nosso dia para renovar as nossas forças, né? Amém. Então é mais ou menos isso. Foi muita bênção. Glória assim. A Deus. A gente aprendeu muito sobre Neemias, sobre reconstrução. E realmente foi um momento separado que o Senhor fez pra gente. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe, viu? Assentados, porém, com reverência às Sagradas Escrituras, a palavra de Deus diz assim: eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e de muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche teus olhos, meu querido, vamos orar mais uma vez. Santo seja o teu nome, Jesus. Nós pedimos que a tua graça, Senhor, nós pedimos que a tua direção, Deus, se manifeste de uma maneira poderosa e graciosa. Nós repreendemos, Deus, tudo que não vem do Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, trazer luz e graça, direção e favor, Pai. Pedimos a tua bênção e a tua unção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pessoas precisam, meus amados. Deixa eu tentar melhorar aqui o meu retorno aqui, gente, que eu não estou conseguindo nem fazer uma coisa nem outra aqui. Me perdoe, meus amados. Santo seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Pai, e te bendizemos, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aliás, meus amados, o que mais transforma a vida do ser humano são pessoas e palavras, depois de Deus, obviamente. Todos nós aprendemos com alguém. Aprendemos com os nossos pais, aprendemos com as nossas mães, aprendemos, meus queridos, com os professores, aprendemos com o ser humano. O homem necessita constantemente de exemplos. E a bem da verdade é que nós somos em parte, ou em boa parte, fruto daquilo que nós aprendemos no seio da família, dentro das escolas, na própria sociedade. Então nós repetimos muito daquilo, dos comportamentos e do caráter daquilo que as pessoas nos ensinam. Nós temos que entender, meus amados, que pessoas transformam vidas, e Deus usa pessoas para transformar vidas. E não apenas isso, nós temos que entender que a sociedade precisa de modelos e de padrões. E quando nós assistimos à televisão, quando nós vemos os programas da nossa televisão brasileira, Globo, Record, SBT e assim por diante, nós vemos o quanto a sociedade está corrompida e depravada. Porque, obviamente, a televisão vai transmitir e passar aquilo que dá audiência, que dá público, que dá ibope, que dá dinheiro, que dá virtude àquela emissora. Então, quando nós olhamos esses programas, o Big Brother Brasil, que está na sua 10ª ou 11ª edição, meu querido, isso nada mais é do que o reflexo das pessoas que gostam disso. Quando vocês veem novelas e você fala, gente, mas cada novela que tem na Globo, nada mais é do que o reflexo de pessoas. A sociedade precisa, meu querido, de uma instituição que traga de fato e de verdade um norte. E a única instituição neste mundo que tem a capacidade, a primazia absoluta do Evangelho, é a Igreja do Senhor. É a Igreja do Senhor que é a agente operadora do reino de Deus para a manifestação da glória de Deus e para que a verdade de Deus em amor e com amor seja manifestada. A Igreja é o instrumento de Deus nesta terra para manifestar a sua vontade e revelar a sua vontade. Então, meus amados, nós precisamos entender que a Igreja, onde ela é fincada, ela precisa trazer marcas, não apenas no seio dos cristãos, mas ela precisa também, meu querido, produzir vida e transformação na sociedade. E aí eu me pergunto, como que as igrejas brasileiras têm trazido transformação, e até que ponto nós, evangélicos, temos trazido transformação, e até que ponto a Manancial tem trazido bênçãos na vida de pessoas daqui, dessa comunidade, deste bairro? Meus amados, se a sociedade precisa de uma instituição divina, que é a Igreja, e os homens precisam de homens e mulheres cheios da presença de Deus, nos cabe nos perguntar, será que eu tenho sido este exemplo e eu tenho sido este instrumento para a manifestação da glória de Deus? Eu quero te fazer uma confissão, meus amados. Eu cheguei aqui em 2003 como seminarista e Deus tem nos dado graça, e eu tenho estado, meu querido, agraciado com o que Deus tem feito neste lugar. Deus tem prometido muitas coisas, e eu creio, querido, que a Igreja que tem o que foi instalada aqui pelo Senhor, segundo a vontade dele, tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E não somente isso, meu querido, essa Igreja tem passado a fronteira de quatro paredes. Esta Igreja tem, meu querido, por meio do culto, tem alcançado muitas pessoas por meio da rádio. Outro dia falávamos com algumas pessoas, nós recebemos uma ligação de Portugal, uma pessoa se converteu ouvindo um culto desse. Faz um ano, e ela me ligou falando, pastor, eu preciso falar contigo. Enfim, meus queridos, Deus tem feito coisas grandiosas. Eu acredito que a Manancial é uma grande bênção e será uma bênção ainda maior, porque Deus tem promessas grandiosas neste lugar. Eu acredito que a Manancial, querido, vai ser uma grande bênção, porque eu acredito em você e aquilo que Deus pode fazer na sua e na minha vida por intermédio do Espírito Santo, segundo a sua palavra. Eu acredito, meu querido, que a Igreja Presbiteriana Manancial pode fazer grande diferença, e eu tenho empenhado com todas as minhas forças para subjugar o meu eu e, a despeito de mim mesmo, para ser um instrumento refinado na presença de Deus. E eu quero hoje conversar com você, segundo este texto, de algumas marcas e características de uma igreja transformadora. Para que a gente tenha um norte, a direção e o paradigma em Cristo e por meio da sua palavra, de sermos uma igreja transformadora para a manifestação da glória do Senhor, e não apenas da glória do Senhor no seio da igreja, mas sobretudo fora das quatro paredes. A igreja, ela é a baluarte da verdade do Senhor, e por meio dela, meu querido, as portas do inferno não prevalecerão. A primeira grande marca de uma igreja abençoadora é uma igreja que é centrada e marcada na palavra de Deus. Veja que no versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Veja o que a Bíblia diz: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Então, meus queridos, nós temos que entender que todo o norte do cristianismo tem um paradigma, uma fonte, uma verdade, que é a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: se um anjo de luz vier aqui e pregar um evangelho diferente da palavra de Deus, este anjo seja amaldiçoado. Não pode ser um anjo de luz, obviamente. Então, meus amados, toda regra de prática e de fé da sua vida tem uma fonte fidedigna, que é as Sagradas Escrituras. E nessa dimensão nós precisamos ter uma veracidade, uma verdade na leitura da palavra. Nós temos que ter uma verdade, uma veracidade, meu querido, na interpretação da palavra. E nós temos que ter uma verdade, uma veracidade, meu querido, na aplicação da palavra. E se um desses três elementos faltar, qualquer um deles, nós vamos cometer heresias e muitos erros e muitos equívocos. Nós temos que então entender por meio da palavra, entender o que a palavra está dizendo e aplicá-la de uma maneira adequada nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus não é um livro comum e qualquer. A palavra de Deus nada mais é do que o próprio Deus falando conosco. E quando eu entendo esta dimensão, a Bíblia não é um livro apenas de ensinar, de repreender, de nos exortar, de nos curar, de nos transformar, de nos libertar. A Bíblia é uma verdade espiritual, é uma manifestação sobrenatural, inspirado pelo próprio Espírito Santo, para trazer luz e verdade na sua vida. É interessante, meu querido, que toda a profecia, todas as profecias da Bíblia e tudo aquilo que foi escrito foi inspirado pelo próprio Deus, foram homens inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo e da mesma forma que foram homens que inspiraram a palavra, inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, você precisa da inspiração do Espírito Santo para compreender esta palavra. É por isso que a Bíblia diz que a palavra mata e o Espírito vivifica. Existem muitas pessoas, meu querido, que têm muita luz na cabeça e pouco fogo no coração. São intelectuais, estudam grego, hebraico, e louvado seja Deus por isso. Entretanto, contudo, se tornam muito rasos e muito superficiais, porque têm uma vida, meu querido, não numa dimensão espiritual, porque eles querem entender Deus só numa esfera cognitiva, numa esfera racional. Deixa eu dizer uma coisa: adoração ao nome de Deus é uma adoração que envolve toda a nossa razão, que envolve toda a nossa força, que envolve todo o nosso intelecto, envolve todo o nosso espírito. Mas muitos querem buscar a Deus apenas pela razão, e se você viver nesta dimensão, você sempre será muito raso na presença de Deus. Mas há pessoas que também querem mistificar absolutamente tudo. Ele pega um texto fora do contexto, sem nenhum entendimento, e começa a dar uma interpretação totalmente fora. Isso também não vai te trazer transformações. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós estávamos fazendo aula no seminário, uma professora de grego, um colega meu perguntou: mas professora, quantas pessoas não têm nem oportunidade de estudar o grego? Quantas pessoas têm dificuldade na nossa nação de interpretar o português propriamente dito? Como que fica a relação dessas pessoas? E ela trouxe uma ilustração que eu achei tão interessante. Ela disse: imagine uma pessoa que vai num lago ou num mar. Se a pessoa ela andar pequenos passos e molhar a água até o tornozelo, ela vai usufruir da água. Ela vai ter as benesses de estar ali olhando a natureza, a água chegando aos seus tornozelos. Mas à medida que você vai se aprofundando na palavra de Deus, é como se você fosse dando mais passos na presença do Eterno, e esta água vai subindo aos joelhos, à cintura, vai subindo, meu querido, ao seu peito, ao seu coração, ela vai subindo na sua mente, em todo o seu corpo. Nós temos que estar embriagados da palavra de Deus. Você sabe o que é unção? A unção nada mais é do que quando a palavra de Deus está tão impregnada no seu espírito, no seu coração, que quando você abre a tua boca, ela não sai da sua mente, ela sai do seu espírito com graça e verdade, porque você acredita naquilo que foi dito e você vive aquilo que foi dito, e por isso você fala com autoridade. Jesus pregava com autoridade, não dos fariseus, mas ele pregava aquilo que vivia. Unção é nada mais do que você viver esta palavra permeada do Espírito. Em Atos capítulo 17, no verso 10, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim. Todos os dias eles examinavam as escrituras. Então, meus amados, quando você ouvir um pregador, inclusive o Elder, você deve examinar a luz da Bíblia se isso é uma verdade. Mas quantos de nós, meus queridos, ouvimos a palavra de Deus aos domingos e não pegamos mais na Bíblia, não lemos mais a Bíblia, não estudamos mais a Bíblia? A palavra de Deus é o norte, é o escudo, é o pavês, é a verdade que cura, liberta e nos transforma. A palavra é fogo que nos limpa, ela é martelo que esmiúça a penha. O Senhor, meu querido, nos traz por meio da sua palavra unguento. A palavra de Deus é mel que nos sacia, ela é água que nos purifica, ela é, meu querido, a espada que divide aquilo que é certo e de aquilo que não é certo. Não pode haver avivamento e não pode haver uma manifestação genuína da presença do Eterno se não for fundada e alicerçada na palavra de Deus. E diante disso, meu querido, eu quero te lançar um desafio. Eu nem sei se é um desafio ou não, mas para alguns vai ser, sem dúvida nenhuma. E nós, em 90 dias, lermos a palavra de Deus no Novo Testamento, em 90 dias, a partir de amanhã, eu estou conclamando a igreja a você estudar de 2 a 3 capítulos por dia, de 2 a 3 capítulos por dia. E durante 90 dias, se você fizer isso, você vai ter lido todo o Novo Testamento. Eu não vou perguntar quanto tempo você gasta no estudo da palavra, mas existem pesquisas que dizem entre orar e ler a palavra, os cristãos não gastam mais do que 3 minutos por dia. Ei, a média dos cristãos é de 3 minutos. Pastor, eu estou muito bem, estou com 3 minutos e meio. Meu Deus. E aí a gente não entende porque muitas vezes nós ficamos, meus amados, fracos e fragilizados. Existe um plano de leitura que foi entregue para vocês juntamente com o boletim. Tenha uma dedicação e um zelo. Há uma diferença muito grande. Pastor, sabe o que eu faço? Eu vou ficar 10 dias sem ler, mas aí quando eu for ler no 10º dia, eu vou ler 20 capítulos. Não é a mesma coisa. Nós precisamos de uma constância diária, meus amados, com o Senhor. E isso não é peso, isso é bênção. Isso não é obrigação, isso é dádiva de Deus. Pastor, eu não quero fazer isso. Eu vou te respeitar, mas eu quero te incentivar a você fazer isso. A igreja do Senhor, portanto, se dedicava ao ensino da palavra. Meus amados, eu não sei se você já reparou, e nós fazemos isso propositalmente. Os boletins, normalmente, quando nós escrevemos ele, a pastoral, ela é em cima do aquilo que a gente vai ministrar. O assunto que vai ser ministrado é a pastoral. E depois, uma semana depois, você tem um resumo da pregação. Você sabe por quê? Porque se a gente escuta a palavra e não coloca em prática ou não relembra, a gente vai assimilar muito pouco, 3%, 4% daquilo que foi dito. Então nós fazemos, meu querido, tem um grupo de jovens aí muito especial que tem feito esses resumos, dá trabalho, porque nós queremos incentivar a você a não ser um ouvinte apenas da palavra, mas você ser um meditar com constância na palavra de Deus. Então, meus amados, nós temos uma pastoral, nós temos a palavra no próprio domingo, nós temos o resumo e nós temos um CD. São 4 formas que nós tentamos transmitir a verdade de Deus e para que ela possa impregnar no seu espírito. Amém, igreja? Esse texto diz que eles se dedicavam ao ensino e se dedicavam à comunhão. A comunhão, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu já estou aqui vários domingos falando acerca disso. Mas esse texto está dizendo que nós precisamos aprender a dedicar a comunhão uns com os outros. Você não vai ver avivamento se não houver unidade. A unidade é reflexo da espiritualidade. A nossa comunhão é reflexo daquilo que Deus fez no nosso coração. E quando Deus nos trata, meu querido, você vai se tornar uma pessoa melhor de convivência, porque você vai se tornar mais humilde, mais dócil, mais paciente, mais misericordioso, vai julgar menos, vai amar mais, vai estender mais a mão ao Senhor, às outras pessoas. A comunhão, meu querido, é uma das marcas mais importantes e preciosas na vida de uma igreja. E tem pessoas, meus queridos, que chegam à tarde no culto, saem um pouco mais cedo, logo em seguida, e não participam da comunhão do Cristo, do corpo de Cristo. Você está perdendo uma das coisas mais belas e profundas de viver na casa de Deus. Ó, quão bom e agradável são que os irmãos vivam unidos. A comunhão é uma marca única e singular pela qual o Senhor estabelece na sua e na minha vida para que possamos viver em paz, em verdade. E mais do que isso, para que sejamos tratados. É por meio de relacionamentos que nós somos tratados. E talvez, meu querido, a forma mais difícil de nós sermos crentes é por meio de relacionamentos. E nós temos que entender que por meio de diferenças, por meio de tantos erros que nós cometemos, inclusive pecados, isso Deus permite muitas vezes para tratar o seu coração, para te ensinar a ser misericordioso, para te ensinar a suportar uns aos outros no amor de Cristo, para você te ensinar a você exortar a pessoa e para você entender que você também é pecador. A igreja, meu querido, não são para os santos. A igreja é feita de pecadores que foram lavados e justificados pelo Cordeiro do Senhor, pelo Cordeiro. E tem pessoas que falam, sabe de uma coisa, eu vou me envolver o mínimo possível com o seio da igreja para não ter problemas. Não é essa a postura que nós vemos aqui, fruto do Pentecostes. Eles se dedicavam ao ensino e se dedicavam à comunhão. E diz que eles iam de casa em casa, com singeleza de coração, participando dos cultos com alegria e com temor ao Senhor. Então a marca da igreja é uma igreja, meus amados, que é uma igreja que está pautada na palavra, pautada na comunhão, é uma igreja generosa. Veja no versículo 45, vendendo as suas propriedades e bens, distribuiu a cada um conforme a sua necessidade. Quando Deus tocar no seu coração é porque ele já tocou no seu... Quando Deus tocar no seu bolso é porque ele já tocou no seu coração. É. Deus tem que primeiro tocar no seu coração para tocar no seu bolso. Para tocar no nosso bolso. Esse texto está dizendo que eles vendiam as suas propriedades conforme as suas necessidades. Pastor, mas isso a igreja não faz mais. Veja que esse texto está dizendo que eles distribuíam conforme a necessidade. E eles iam de casa em casa participando dos pães, da comunhão. Então esse próprio texto mostra que nem todos vendiam as suas propriedades. Na realidade, Deus tocava em algumas pessoas e Deus continua tocando. Existem pessoas que trazem, querido, ofertas generosas na presença de Deus. A verdade, meus amados, que por exemplo, Ananias e Safira, eles foram mortos porque eles venderam a sua propriedade. Mas o problema não foi na sua venda em si, eles não precisavam fazer isso, mas querer ter os louros ou a recompensa, porque eles venderam e mentiram, dizendo que estavam entregando tudo aos pés dos apóstolos. Mas não foi isso que fizeram, eles pegaram e reteram uma parte, e não tinha nenhum problema reter uma parte, a casa era deles. O problema foi a hipocrisia e a mentira, dizer, fizeram uma coisa e falaram outra. Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que diz assim, eu quero me doar em favor do outro, eu quero doar os meus dons, os meus talentos, inclusive o meu próprio dinheiro, em favor do reino de Deus, em favor da casa do Senhor, em favor do meu irmão? Não, eu vou pegar meu carro, vou gastar gasolina lá, vou andar 30 quilômetros, mas eu vou lá olhar no olho da pessoa e vou querer abençoar aquela pessoa, ouvir essa pessoa, eu quero investir na vida desta pessoa. A igreja, meus amados, é uma igreja que precisa aprender a ser liberal na tudo aquilo que ela recebe, porque na realidade quem dá todas as coisas é o próprio Deus. É uma igreja não apenas generosa, mas é uma igreja alegre. Entenda isso. Que coisa bonita. Se nós falamos que é uma igreja pautada na palavra de Deus, se nós falamos que é uma igreja pautada na comunhão, se nós falamos que é uma igreja que aprendeu que melhor é dar do que receber, qual é a consequência disso? Qual é a implicação disso? É uma igreja alegre. A marca do reino de Deus, as marcas do reino de Deus é paz, justiça e gozo no Espírito. Uma igreja que não é alegre é uma igreja ou porque o pecado tem feito sucumbir o mover gracioso de Deus, ou porque doutrinas de homens estão subjugando os próprios homens, fazendo com que eles fiquem aprisionados, não em verdades bíblicas, mas em verdades mentirosas dos próprios homens. Não pode existir uma igreja cheia do Espírito Santo se não for uma igreja alegre. Não pode existir uma igreja cheia da graça de Deus se não for uma igreja alegre. Porque o Espírito produz vida e transformação. Esses dias, Deus usou a Dilene e falou que existiam dois grupos de pessoas aqui na igreja. Eu até chamei ela aqui para dar esse testemunho. Havia um grupo de pessoas que ouviam a palavra de Deus e que estavam alegres e sendo abençoados. E havia um grupo de pessoas na igreja, manancial, que não estavam ouvindo a palavra de Deus e que estavam passando por uma série de lutas. E Deus mandava dizer: qual grupo você escolhe estar? E eu quero me empenhar para que este grupo que ainda não entendeu como é bom e agradável a gente estar na casa de Deus e vivermos em unidade, e entender esta dimensão, que Deus possa tocar o seu coração. Mas tem pessoas, meus amados, que chegam na carne e vivem na semana na carne e falam: não estou tintindo nada, a igreja está fria. Frio está você, meu querido. E eu não estou te acusando, não, eu quero te alertar aqui. Porque o que Deus tem feito neste lugar tem sido grandioso demais. Eu tenho chorado tanto na presença de Deus, meu querido. Eu tenho recebido tanto da parte de Deus, meu amado. Pastor, o senhor é tendencioso. Não, meu querido, a igreja não é minha, é do Senhor. O Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo. Mas você vem para a igreja e vem brigando com a mulher. Ô, mulher, não sei o quê, não sei o quê. Aí chega o pastor, aí, o culto não fez diferença nenhuma para mim. Eu estou chateado com fulano de tal, eu estou amargurado com fulano de tal, e eu não estou sentindo nada. Primeiro que a nossa fé não precisa sentir, mas é mais do que isso. A única coisa que nos afasta da presença do Eterno é o pecado. A única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. É o profeta Isaías que diz isso. E a Bíblia vai um pouco mais longe, ela diz: de que se queixa o homem? Diga comigo, dos seus próprios pecados. Diga comigo, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. A igreja era uma igreja alegre, e isso aqui é bonito demais, mas ao mesmo tempo era uma igreja reverente. Veja, no versículo 43, todos estavam cheios de temor. Aqui, meus amados, talvez seja um ponto muito emblemático na casa de Deus. Existem muitas igrejas que têm uma liturgia extremamente formal. Existem muitas igrejas que têm uma liturgia que é criteriosamente estudada, pensada, com zelo e dedicação. E é como se tivesse um roteiro, como se tivesse, não, existe um roteiro, e não importa o que Deus vai fazer, eu tenho que seguir o roteiro. Então está um mover especial da parte de Deus no louvor, aí eu chego, meu Deus, mas o louvor passou 2 minutos e 30 segundos, então eu chego aqui, gente, agora preciso te dar um recado tal. Igrejas formais demais nesse sentido, meu querido, impede e esquece que quem faz a liturgia, em última instância, é o próprio Deus. Mas existem igrejas que transitam exatamente no sentido oposto, aonde é o Espírito, há liberdade. E aí, meu querido, é Pentecostes, aí dá oportunidade para um monte de gente, o pregador vai falar depois de 3 horas, e fala 5 minutos. Porque todo mundo fala, todo mundo ora, todo mundo isso, é pessoas andando e pessoas conversando, e não há uma reverência. A forma ou o formalismo vai nos ensinar acerca desta reverência, porque diz que eles, cheios de temor, eles cultuavam e adoravam a Deus. Eu não mastigo o chiclete dentro da igreja. Para mim é muito. Eu não falaria com o presidente da república, a presidenta, né? Da república. Tem coisas, meu querido, tem pessoas que ficam lá no WhatsApp na hora do culto. Eu não faço isso, meu querido, porque nós estamos prestando um culto para Deus. Então existe e precisa existir sim uma formalidade. Entretanto, essa formalidade não pode sucumbir, escute, à essência, que é a liberdade em Cristo. A essência de nós termos alegria pulsante na presença do Eterno. E isso, essa equação, se é assim que eu posso chamar, dessa formalidade, mas dessa, o deixar Deus nos conduzir, isso não existe uma regra, uma receita. Nós precisamos, meu querido, buscar sabedoria, discernimento na palavra, escute, e sensibilidade de Deus para compreender isso. Às vezes eu vou em algumas igrejas, eu saio entristecido no espírito. E não é um julgamento. Eu saio entristecido porque eu vejo homens atuando em detrimento de Deus. Mas eu também vou em algumas igrejas pregar, meu querido, que existe uma irreverência tremenda. A pessoa está pregando e as pessoas estão andando, transitando, tomando, conversando, fazendo. Não, meu amado. Estamos na casa de Deus. Estamos na presença do Eterno, estamos apresentando um culto a Deus e precisamos de uma certa formalidade, ou precisamos de formalidade, mas com liberdade. Há um tempo atrás, Deus estava me usando, e foi um dia assim, sobrenatural, estava na minha casa, Deus tinha falado que até falou assim, que Deus ia sacudir a terra do outro lado do país, depois de um mês depois, teve um terremoto no Japão, e tocou o telefone de uma das pessoas que estavam nesta roda orando. Sabe o que essa pessoa fez? Pegou o telefone, deu 3 passos. Alô! Eu fiquei pensando, gente, o que pode ser mais importante do que você ouvir a voz de Deus? De repente foi o anjo Gabriel que estava falando paralelamente. A Bíblia diz, quando um profetizar, os outros se calam. É uma igreja reverente, a despeito de ser uma igreja alegre. E que Deus possa nos dar esse discernimento e esta sabedoria. Amém, igreja? Mas nós vimos uma outra marca tremenda. Era uma igreja atuante. No versículo 46 diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias eles continuavam se reunindo, eles tinham prazer de estarem juntos, de adorando, de bendizendo o nome de Deus, meus amados. Quanto mais disposto você estiver na presença de Deus, mais Deus vai te capacitar e mais Deus vai nos encher. Os olhos do Senhor estão fitos sobre toda a face da terra, para fortalecer o coração daqueles que amam o Senhor. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Eu não sei qual é a sua dedicação na casa de Deus, mas a nossa dedicação, meu querido, ao Senhor, ela precisa ser nada mais e nada menos prioritária, urgente e absoluta, acima da sua própria vontade. E tudo que passar disso é pecado. Deixa os mortos enterrarem os mortos. Quando Cristo chamou seus discípulos, eles abandonavam absolutamente tudo que faziam para seguir o Mestre, porque o chamado de Deus é prioritário. Tinha um desenho do Batman lá que tinha, quando tocava o telefone vermelho. Nós temos tempo para diversão, nós temos tempo para descansar, nós temos tempo para brigar demais com a nossa esposa, mas quando fala do reino de Deus, pastor, me falta tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Dilena estava trazendo essa verdade aqui hoje. Uma vez eu estava orando para um jovem muito promissor, e Deus começou a falar assim: eu vejo o quanto você escreve na sua agenda, o que você faz a cada dia, a cada semana, o quanto você é organizado. E eu te pergunto, filho, onde está na tua agenda os encontros que eu quero ter contigo? Este homem literalmente caiu no chão e começou a chorar. E ele virou para mim e falou: pastor, eu sou extremamente metódico, a minha dia, a minha semana, tudo anotado, eu vou ticando à medida que eu vou fazendo, mas eu não tenho tempo na agenda para o Senhor. Na sua agenda cabe Deus? Na sua agenda cabe dizer assim: eu vou me dispor em fazer a obra do Senhor? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vemos então, meus amados, marcas assim tão tremendas nesta igreja. Nós vemos uma igreja que é firmada na palavra, nós vemos uma igreja que é firmada na comunhão, nós vemos uma igreja, meu querido, que é alegre, reverente, atuante, e é uma igreja adoradora. No versículo 46 continua dizendo: partiam o pão em suas casas e juntos participavam com refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Você sabia que a missão principal e primeira da igreja não é evangelizar? A missão primeira da igreja, diga comigo, é adorar o nome de Deus. A primeira missão e a mais importante de qualquer igreja do Senhor é adorar o nome de Deus. Porque quando eu entendo essa dimensão, quem é o centro? Quando eu falo de adoração, quem é o centro? O Senhor. E quando eu falo de evangelização, quem é o objeto ou objetivo último? É a pessoa. Então nós temos que entender que em primeiro lugar nós precisamos ser uma igreja adoradora para nos tornarmos uma igreja evangelística. Aliás, meu querido, a evangelização é um reflexo natural se você é um adorador. Porque quando nós somos um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, a graça de Deus vai permear a sua vida, meu querido, de verdade, de sabedoria e discernimento, e você será uma luz e um luzeiro em meio às trevas. Você vai salgar esta terra por onde você quiser, onde você andar, melhor dizendo, porque o Senhor estará contigo. O propósito maior de toda a igreja cristã é adorar o nome de Deus. O propósito maior da sua vida não é ter sucesso, ou ter dinheiro, ou casar, ou ter filhos, ou ser feliz, mas o projeto maior de todo mundo, de todo crente, é adorar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Pastor, mas como no meu trabalho eu vou ficar lá? Tu és santo. O seu chefe se fica lá, tu és santo. O seu chefe vai te dar uma cajadada. Aí seu chefe chega depois, logo em seguida: um momentinho, estou revisando o boletim da igreja, não posso falar contigo agora. Aí depois o seu chefe fala: um momentinho que estou agora evangelizando. Como que você pode ser um adorador no seu trabalho, sendo um servidor, um trabalhador honesto, fiel, leal e diligente? Pronto, fazendo com excelência aquilo que você foi contratado para fazer. E quando você faz com excelência aquilo que você foi contratado para fazer, você está sendo um adorador. Sabe como que nós, filhos, podemos adorar os pais? Adorar, perdão, a Deus, mas bendizer e honrar o nome dos nossos pais? Meu pai falava isso, ele é sabido. Filho, adora a Deus lavando a louça aqui, porque aí você está honrando sua mãe. É uma boa forma. Eu não estou honrando minha mãe? Se eu honro minha mãe, eu estou seguindo o mandamento? Se eu estou seguindo o mandamento, eu estou adorando? Sim, porque adorar não é apenas, meu querido, você cantar. Adorar é obedecer em amor e por amor. Ei, quando nós obedecemos os preceitos da palavra de Deus, você é um adorador. Então, se eu me torno um trabalhador dirigente, um sacerdote de casa honrado, que respeita, cuida, vela pela minha esposa, protege, ama, anda em comunhão com ela, eu sou um adorador. Mas se eu subjugo a minha esposa, porque eu sou autoritário, eu não sou sacerdote, eu sou machista, eu não sou cabeça, eu sou um cabeçudo. Pedro fala assim: se você não tratar a sua esposa com a parte mais frágil da relação, co-herdeira com a mesma graça contigo, nem as tuas orações serão atendidas. Você pode chorar o que for aqui dentro da igreja, meu querido, mas se você não é um sacerdote que ama e cuida da sua esposa, você não entendeu o que é adoração. Cristianismo, meu querido, não é a gente subir um monte aqui e ficar no domingo e todo mundo cheiroso e dando sorriso e ouvindo essas canções belas e adorando o nome de Deus. Não é apenas isso. Cristianismo é quando a gente desce o monte na segunda-feira e trata com honra, respeito a nossa esposa, quando a esposa é submissa ao marido, quando os filhos são obedientes aos pais, quando você chega no seu trabalho, em vez de você murmurar, você mortificar a sua carne e dizer: louvado seja o nome de Deus, porque Deus me deu um emprego. Eu já tive uma padaria, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, meu querido, eu era seminarista na época, eu tinha em torno de 23 a 25 funcionários, né, contratados. As pessoas que mais me deram trabalho, é com pesar que eu falo. Quem foi, gente? Os crentes. Os irmãos. Eram os que menos, os que chegavam mais tarde. Eram os mais indisciplinados. E eu podia continuar aqui, meu querido. E só uma pessoa entrou na justiça do trabalho lá contra a padaria, e foi um pastor. O cara trabalhou lá 45 dias, 60 dias. Na época ele pediu 18 mil reais. Na época, isso foi em 2002. Uma causa trabalhista é boa, doutora Teca. Muito bom. E você não acredita, doutora Teca? Uma funcionária recebeu lá, assinou o AR da vida. E um dia eu estou vendo um papel atrás da caixa, na caixa administradora, né, embaixo. Quando eu vejo, é uma intimação. A audiência já tinha passado. Eu falei: pronto, a revelia, 18 mil reais aqui, o negócio está animado. A padaria movimentava na época, se não falha a memória, 50, 60 mil por mês, bruto. E quando se entra lá para verificar, o pastor não tinha ido também. Você é um adorador? Então, obedeça os preceitos de Deus. Mas existem mais duas marcas para a gente terminar essa pregação, meus amados. Versículo 43, todos estavam cheios de temor. Vamos ler juntos aqui? E muitas maravilhas, sinais, eram feitos pelos apóstolos. Vamos de novo? Muitas maravilhas, sinais, eram feitos pelos apóstolos. Mais uma vez. Aonde está escrito na Bíblia que os sinais terminaram na era apostólica? Me mostra apenas um versículo dizendo que Deus, que manifestava no Antigo Testamento, ou em Jesus Cristo, ou por meio dos apóstolos, não se manifesta mais nos dias de hoje. Eu só quero um versículo, porque eu não sei de onde se tira, meu querido, essa mentira das trevas, essa doutrina do inferno, que os sinais não acontecem mais nos dias de hoje. Aliás, meus amados, a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. E quando se tem essa teologia, que não tem mais sinais, que tudo cessou na época dos apóstolos, meu querido, eles estão tão certos disso, que realmente Deus não age, porque os sinais seguem os que creem. Eu podia ficar aqui usando muitos argumentos acerca disso, mas eu queria usar um argumento teológico em cima do que se fala que os sinais cessaram. Pega lá em 2 Tessalonicenses, por favor. No verso 2, eu peço a igreja toda abrir ou projetar por gentileza. 2:9. Escute, está falando dos fins dos tempos. A vinda deste perverso é a segundo ação de Satanás. Vamos juntos. Com todo o poder. Acharam ainda não? 2 Tessalonicenses 2, eu falei errado, me perdoe. 2:9, me perdoe. Vamos repetir aqui, vamos voltar. Obrigado, vamos lá. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás. Juntos. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, ou seja, de sinais, de maravilhas, de poder, de engano da justiça para os que estão perecendo, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Pois há só um argumento teológico. O diabo tem poder para fazer sinais, maravilhas e prodígios no dia de hoje, mas Deus não. Esse é o argumento dos tradicionais. É, Jesus se manifestou com poder, os apóstolos com poder na era do Novo Testamento. E aí a Bíblia diz que o diabo vai levantar pessoas com sinais, poderes e maravilhas, um espírito sedutor para enganar, trocando a justiça pela injustiça. O diabo tem esse poder de fazer isso hoje, mas a Igreja do Senhor não tem. Eu tenho visto muito poder de Deus, meu querido. Engrandecido seja o nome de Deus. O poder é de Deus. E a glória é para o Senhor. Posso fazer aqui uma confissão pastoral, gente? Mas vou falar até baixinho aqui, tá? Tá. Eu estava em São Paulo, na aula de teologia do ministério. Veio um pastor americano muito abençoado, 34 anos, 33 anos de pastor, presbiteriano. E aí, ele estava falando da importância da oração para a manifestação da pregação. E ele falou bastante acerca disso. E eu perguntei para ele: e o jejum, onde fica nisso tudo? Ele me responde: o senhor jejua? Eu falei: sim. E a sua igreja? Sim. E como você jejum? E eu falei. Ele falou: beautiful, lindo, ótimo. Ele falou: mas eu não tenho essa prática, mas isso deve ser feito. Aí um colega meu, estudante de teologia no doutorado, falou assim: a oração não tem poder, não. É, o que tem poder é Deus. A oração não tem poder, não. A oração serve para a gente se esvaziar. Porque eu esvazio de mim, mas quem tem poder é Deus. A minha oração não tem poder nenhum. Eu falei: meu amado, se você se esvazia, então Deus derrama mais a graça dele sobre a sua vida e há uma manifestação do poder. Isso é uma linguagem pentecostal. Eu falei: eu posso até melhorar minha teologia, mas a oração tem poder, sim. E eu sei que nós falamos meia dúzia de palavras, meu querido professor pegou e puxou lá a conversa. Aí um outro colega falou: é, eu pensando bem, a oração não tem poder mesmo, não. Diga comigo: a letra mata, o espírito vivifica. Aí eu cheguei, eu fiquei um negócio indignado. Eu me controlei. A impressão que dava é que todo mundo estava me olhando. Eu olhei para o lado, ninguém estava me olhando. Eu sabia que havia uma guerra espiritual posta naquele momento. E cheguei para Lara, contei para Lara isso, e a Lara citou um versículo bíblico que eu nem na hora lembrei, falei tão simples e claro. A Bíblia diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Engrandecido seja o nome de Deus. Ei, escute isso: você e eu não temos poder por nós mesmos, mas o Senhor delegou poder sobre a igreja. E este poder que Deus delegou sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Paulo diz que a manifestação do evangelho é poder de Deus para que os homens não coloquem a sua fé em palavras de persuasão humana. Se você não crê no poder da Bíblia, meu querido, no poder da palavra de Deus e na autoridade que Cristo dá aos crentes que estão assentados nas regiões celestiais, saia da igreja. Porque não faz sentido, meus amados. Deus deu poder sim a você e a mim para desbaratar o inferno, para lutar contra o império das trevas, e isso só é possível pelo poder de Deus. Esse poder é para a manifestação da glória de Deus. Esse texto está dizendo que havia sinais, prodígios e maravilhas em Atos, e muitos creram por isso. Santo seja o nome de Deus. O diabo tem poder então de fazer as coisas hoje, mas a igreja do Senhor não tem poder. Você sabe por que a igreja muitas vezes não tem poder? Porque ela está inundada na carne, ela está inundada de si própria, ela está inundada de muitas coisas que não revelam a glória de Deus, por isso não há poder. Eu fazendo revitalização e multiplicação de igreja, eu fiz uma pós, um ano e meio, e em São Paulo lá, escutei 5 dias um pastor falando da história, estamos falando de história, do avivamento. Existem muitas. Se você clica lá na internet, história do avivamento. Aliás, eu coloquei até um trecho aí de um doutor em história da igreja presbiteriana. E ele falou durante 5 dias acerca da manifestação da glória de Deus. Quando existe avivamento, meu amado, existe uma transformação no seio da igreja, uma transformação na sociedade, há uma conversão em massa e uma mudança profunda do caráter e por meio do arrependimento das pessoas. Essa é a essência. E durante 5 dias ele falou, não abria perguntas, e depois ele falou, vou dar 1 hora aqui para a gente abrir para perguntas. E perguntaram aqui, perguntaram ali, eu levantei a mão e falei, professor, pastor, e como ficava o poder de Deus, de sinais, curas e maravilhas, no avivamento? Estamos falando de história. Esse não era o ênfase do avivamento. Como ficava o poder, os sinais e as maravilhas na história do avivamento? Resposta: esta não era a ênfase. Pastor, eu queria só saber uma coisa: havia a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas no avivamento? Resposta: sim. Quase que eu falei, estou satisfeito, meritíssimo. não falei isso não. Nós temos que respeitar as autoridades. Eu não sei, meus amados, porque as pessoas têm tanto medo disso. 5 dias. E eu tive que perguntar 3 vezes a mesma coisa para que ele disse, de fato, havia sinais, prodígios e maravilhas. Então não pode ter acabado na era apostólica, isso é um fato histórico. E eu quero concluir, que era uma igreja evangelística. Veja, meus amados, voltam lá em Atos, por gentileza. Louvando a Deus, versículo 47, e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava, diga comigo, diariamente, os que iam sendo salvos, diariamente os que iam sendo salvos, eles contavam com o que, gente? Com a simpatia do povo. Tem crente que é chato, não tem não, gente? Existe, pastor? Ah, existe. A melhor forma de você, melhor não, uma das melhores maneiras de nós alcançarmos alguém, meu querido, é você ganhando essa pessoa na amizade, no companheirismo. E quando você ganha um amigo, fica muito mais fácil você falar do evangelho. Mas tem gente que é chata, tem gente que é carne de pescoço no trabalho. Pastor, não sei porque eu não consigo evangelizar ninguém. Eu conheço muitas histórias de pessoas falando, pastor, eu não vou em uma igreja crente em lugar nenhum, porque o cara, meu Deus, ele é o pior de todos. Isso é muito comum, gente. Diga assim, misericórdia de mim, Senhor. Não, pastor, isso não é comigo, não. Não pode, pode falar, meu querido, não tem problema não. E cada dia o Senhor acrescentava. Quem acrescentava? O Senhor. E acrescentava por meio de quem? Da igreja do Senhor. E por que acrescentava por meio da igreja do Senhor? Porque eles se dedicavam ao ensino, porque eles se dedicavam à comunhão, porque era uma igreja alegre, porque era uma igreja generosa, porque era uma igreja adoradora, porque era uma igreja reverente. Meu querido, com marcas como essa, quando uma pessoa chega no meio de nós, com toda certeza haverá um ambiente transformador na vida das pessoas. A igreja do Senhor é uma igreja que precisa crescer, porque o reino de Deus é crescente, é pulsante, é triunfante, é inabalável, é glorioso. Eu queria conclamar a igreja presbiteriana do Manancial, que nós possamos ser mais dedicados à palavra de Deus, que nós possamos ser mais dedicados à comunhão uns com os outros, que nós possamos ter mais reverência na casa de Deus, mas com alegria no Senhor. Que nós sejamos mais generosos uns com os outros e na casa de Deus, com os nossos com o nosso dinheiro e com os nossos dons, que nós possamos ser adoradores por excelência e que nós possamos viver este evangelho. E se for necessário, se necessário for, que você abra a palavra, a boca para pregar, porque a sua vida será uma pregação. Coisa boa, meu querido. É, nós entendemos que Deus não necessita de ninguém, mas a despeito disso tudo, o Senhor te chama e te conclama a ser uma pedra viva na casa de Deus, a ser um instrumento para a honra e a glória de Deus. Quando você vê lá em Hebreus capítulo 11, diz assim: e Deus não se envergonhou deles. Quando eu fico olhando Deus falando, e olha Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que fugia da aparência do mal. Se Deus fosse te apresentar hoje, o que ele diria? O Helder é 3 pontinhos, o José é 3 pontinhos, a Maria é 3 pontinhos. O que Jesus falaria a seu respeito? Você faz parte da igreja triunfante de Deus. A igreja do Senhor é composta de muitas partes, é um só corpo composto de muitos membros, e que quando este corpo bem ajustado estiver andando em sintonia, haverá a manifestação da glória de Deus. Eu sonho com avivamento neste lugar, eu anseio por avivamento neste lugar. Pastor, Deus vai dar? Eu creio. E se não der? Louvado seja Deus, o avivamento vem dele. Mas aqui um quê de mistério? O avivamento veio, mas antes de vir o avivamento, João Batista fez uma pregação única, praticamente, de um só discurso: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando sobre vós. A igreja não cria avivamento, a igreja prepara o terreno por meio da santidade para que o avivamento venha. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Feche os olhos, meu querido. Eu queria que você pensasse: quem é você dentro de casa? Como é você como marido? Você entendeu o seu papel como esposa? De ser uma auxiliadora idônea? Você entende a dimensão de honrar pai e mãe? E não entro no mérito se ele é crente ou não, só falo para honrar pai e mãe. Você entende o que Paulo diz aos escravos da época? Os escravos da época, diz assim: vocês não estão servindo a homens, mas vocês estão servindo ao Senhor, por isso faço com toda a dedicação. Meu Deus, ele está dizendo a escravos a se submeterem aos seus senhores, que eram impiedosos por excelência, e dizer: faço com toda a dedicação, porque vocês não estão trabalhando para homens, para o seu Senhor, mas para o Senhor dos senhores. E é do Senhor que virá a sua recompensa, diz o apóstolo Paulo, um escravo. Eu quero ver, meu querido, o Senhor quer ver excelência. Eu digo excelência, você como um profissional. Eu vou chegar no horário, eu vou sair conforme combinado, eu não vou ficar aqui matando trabalho, ficando no Facebook, atendendo um monte de coisas. Não, eu vou fazer aquilo pelo qual fui contratado, com amor e excelência, e se for preciso eu vou caminhar o quilômetro extra. Ah, Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, porque o cristianismo ele é prático. O cristianismo, ele é vivencial, ele é rotineiro. Ele nos ensina a comer, ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a trabalhar com diligência, ele nos ensina a estender a mão, ele nos ensina a virar a face, ele nos ensina a ter sabedoria, ele nos ensina a verdade, a prudência, o amor, o temor, ele nos ensina tudo o que é necessário para a vida e transformação. de tudo que se tem ouvido, diz o pregador, a suma é: tema o Senhor e guarde os seus mandamentos, porque disso todos nós prestaremos conta. Ponto. Pai, nos avive. Deus, eu me entristeci tanto quando ouvi aquele homem dizendo que não há poder. Eu sei, Deus, que este poder não é para nos envaidecer, não é para nos exaltar, mas é para glorificar o teu nome. Este poder é para a manifestação da tua verdade, que é libertadora. A tua palavra diz que Satanás veio para enganar as nações com sinais, prodígios e maravilha, porque uma igreja do Senhor não teria poder de transformação, de cura, de libertação, de palavras, de verdade, de revelação que vem do teu trono, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque a igreja presbiteriana é uma igreja tão zelosa com a tua palavra. Mas nós queremos, Deus, não apenas isso, nós queremos o fervor do teu Espírito. Eu creio na cura dos dias de hoje. Eu creio, Deus, na maior milagre, a transformação de um pecador em se tornar santo. Eu creio que um adúltero se torna fiel, que um ladrão se torna trabalhador, que o mentiroso se torna verdadeiro e íntegro. Eu creio, Pai, porque eu tenho visto os teus sinais. Eu não posso negar o que o Senhor tem feito. Engrandecido seja o teu nome por toda a eternidade, Senhor. Nos faça uma igreja fervorosa, nos faça uma igreja destemida, nos faça uma igreja atuante, Senhor. Nos faça uma igreja cheia do teu Espírito, permeada com amor e em amor uns pelos outros, a ponto de chorarmos com os que choram, de carregarmos os fardos uns dos outros, mas celebrarmos a vida em ti, porque em ti há plenitude de vida, em ti há promessas inefáveis, em ti, Deus, há uma manifestação especial. Por isso Paulo e Silas poderiam adorar a despeito de estarem presos, humilhados pelos homens, com marcas nas costas, mas o espírito deles era livre, porque o teu espírito é o espírito da liberdade. Eu creio quando em Hebreus no capítulo 11 diz: homens foram cerrados ao meio, foram transpassados, subjugados, mas venceram reinos, subjugaram nações. Eu creio no que está escrito na tua palavra. Deus, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes a gente crê mais na voz do diabo do que na voz de Deus. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós acreditamos mais muitas vezes nos nossos sentimentos do que nos teus mandamentos. Nos perdoe, Senhor, porque somos tardios em crermos, mas prontos em sermos incrédulos. A tua palavra diz assim, Deus, que apesar dos muitos milagres, poucos creram em teu nome. Te chamaram de Beuzebu, te chamaram de glutão, de beberrão. Oh, Jerusalém, que apedreja os seus profetas como uma criança, como uma galinha, eu quis reunir vós debaixo das minhas asas. E os que apedrejavam os profetas era o povo de Deus. Não resistia ao Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, ouça a voz de Deus. Deus, transforme casamentos neste lugar. Produza santidade neste lugar. Produza cura, prosperidade, poder do teu nome, para a glória do teu próprio nome. Haverá um dia que você vai se encontrar com o Senhor Jesus, que eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. A única coisa que eu quero ouvir nessa hora é: servo bom, servo fiel. Foste fiel um pouco, entra no gozo eterno do meu Pai. Orakaishi, alaiketur, kinareishei. Mova a tua verdade, Senhor, sobre nós. Nos leve, Senhor, a estudar a tua palavra nesses próximos 90 dias. Nos faça uma igreja reverente, mas uma igreja leve. Uma igreja que tema o teu nome, mas uma igreja que tenha a sensibilidade e o entendimento que somos filhos e por isso podemos chegar com ousadia no altar da graça. Eu quero abençoar a tua vida. E eu sei, Deus, que tudo aquilo que estou pedindo e que muitos crentes aqui anseiam por isso, eu sei que isso implica mais responsabilidade. Eu sei, Pai, que isso implica mais renúncia. Porque muito é dado e muito é cobrado. E eu quero ser uma tocha nas tuas mãos, Senhor. Sendo consumida pelo teu Espírito. A minha vida é tua, Senhor. A lar é tua. O teu é teu. O Rafael é teu. Tudo que eu sou e tenho é do Senhor. Me faça, Senhor, um instrumento glorioso para a glória do teu nome. Eu sei que eu preciso diminuir mais. Eu sei que eu sou falho, Senhor. Mas, Deus, a tua palavra diz que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Então, Deus, nos levante como ceifeiros, cheios da tua graça. Eu queria que você pudesse falar ao Senhor aí onde você está. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Me faça uma tocha. Me faça uma tocha sendo consumida pelo teu Espírito. Porque todos nós morreremos se Cristo não voltar antes. Mas o porquê você está morrendo? Leva-nos, Senhor, além. Além das nossas fronteiras. Além das nossas limitações. Além das nossas idiocracias. Além da nossa incoerência. Leva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Deus. Eu te peço assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja. Nesse espírito eu quero convidar você a adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Porque tudo que temos é do Senhor. Quem pode dizer assim, eu quero ser uma tocha viva na mão de Deus aí? E paga a luz aí, Jesus. Tem muita tocha aqui. Glória a Deus, meu querido. Santo seja o nome de Deus. Amém, igreja. Deus, nós louvamos, Pai, engrandecemos o Teu nome, Senhor, por esse momento. Te agradecemos por essa palavra tão abençoada, Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas, ó Deus, que tem devolvido ao Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. No nome de Jesus, amém. Louvamos a Deus por você que está nos visitando, que você possa receber o amor de Deus, a igreja do Senhor. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes e o Senhor possa iluminar a vida de cada um. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Amém. Abraça algumas pessoas, querida, e diga: seja uma tocha na mão do Senhor. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.